Um grande beijo para você, um abraço muito especial a todos os nossos ouvintes dessa simpática cidade do Rio Grande do Sul, tchê. Abraçando também quem gosta demais da Mala Amarela, é o meu amigo Zé Pretinho, lá em Santo Antônio do Rio Verde, curtindo agora o nosso programa pela Super 95 FM de Coromandel. O João Batista Ferreira Muniz me mandou aqui uma mensagem, Cleiton. Acompanho você desde a Rádio Nacional e agora pela Tropical FM aqui de Chapada Gaúcha e também pela TV. Assisto seu programa todo domingo na televisão. Adoro o programa, quero ouvir a música e um abraço para todo mundo. Ô João, um abraço para você, um abraço para o Jonas, os meus amigos aí de Chapada Gaúcha. Tô devendo uma visita para vocês. Aperta o Jonas aí, ele é que sabe quando é que eu vou. O João Batista pediu e eu vou trazer. O avô do João, Cleiton Maguiar, Eu Vou Voltar Pro Interior. Estou voltando pelos mesmos caminhos, rememorando as histórias que contei, curando as mágoas, cicatrizes mal fechadas. Eu vou atrás daqueles sonhos que deixei. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Ah, eu vou voltar pro interior. Cleiton Aguiar cantou dele, Eu Vou Voltar Pro Interior. Essa é a vontade de todo mundo que mora fora da cidade onde nasceu, né? Nem todo mundo consegue, mas lá na minha terra, lá no Coró, tem uma turma que conseguiu. Abraçando a Laurice Lima, de Boquira, na Bahia. Ela está sempre em contato com a gente, ouvindo o nosso programa pela internet. E ela é amiga do Dionísio Xavier de Macedo, meu amigo Dó Carteiro, lá de Boquira, que acompanha o nosso programa há muitos e muitos anos. Essa aqui é de rachar o coração no meio. Adilson Ramos, O Relógio. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Por que não paras, relógio? Não me faças padecer. Ela irá para sempre, breve o sol vai nascer. Não vês, só tenho esta noite para viver nosso amor. Teu badalar me recorda que sentirei tanta dor. Detém as horas, relógio, pois minha vida se apaga. Ela é a luz que ilumina meu ser. Sem seu amor não sou nada. Detém o tempo, eu te peço. Faz esta noite perpétua, pra que meu bem não se afaste de mim, para que não amanheça. Se apaga, ela é a luz que ilumina meu ser. Sem seu amor não sou nada. Detém o tempo, eu te peço. Faz esta noite perpétua, pra que meu bem não se afaste de mim, para que não Sucessos de Ouro, canções que o coração não esquece, Adilson Ramos, O Relógio. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Meu amigo, você que é contratante de show, promotor de eventos aí na sua cidade, você tem aquela churrascaria da moda, você é diretor social de clube, você gosta de promover um show de vez em quando, anote o telefone da RBM Música, é 61 99 81 3601, 61 99 81 3601. Você ligando, você pode levar para sua cidade o show do Edelson Moura, da Márcia Ferreira, do Bruno Aguiar, do Cavanha. Você pode levar para sua cidade o show da Sula Mazurega, do Rael Braga, do Rafael Silva, da banda Xote Santo, do Cleiton Aguiar, do Di Paulo e do Paulino, de Eliane Samuel, do Amado Batista, do Sérgio Reis. E se tem um artista que você quer contato com ele e não está conseguindo, ligue 61 99 81 3601, que a RBM Música vai fazer esse trabalho para você, viu? É só ligar 61 99 81 3601. A Neuci Berger, ela mora lá em Itarana, no Espírito Santo. Cleiton, ouço o seu programa todos os dias. Adoro as músicas que você toca. Queria que você mandasse essa pro meu marido, Roberto. Neuci, um beijão para você. Roberto, um abração para você, rapaz. Tá aí. A Neuci pediu e eu vou trazer. Roberta Miranda, São Tantas Coisas. Só nós sabemos o que envolve o sentimento. O nosso amor está magoado, mas eu tento dar vida à minha vida que entreguei em suas mãos. Nossos momentos, as nossas brigas, nosso louco juramento e este medo de perder você que amo me faz tão fria e indiferente às situações. tanto louco amor. Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor num quarto escuro do meu ego, sem respostas. Não acredito que conheci você, acaso do destino. Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho, pra me mostrar que não sou nada sem você. São tantas coisas, temos até plateia contra e a favor, apostadores da nossa grande dor. Metade amigo que aplaude e nos devora. Só mesmo o amor de corpo e alma pra vencer esta batalha. Seguirmos juntos pra quebrar esta muralha e receber das mãos divinas o troféu do amor. Vou confessar, renunciei você de tanto louco amor. Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor num quarto escuro do meu ego, sem respostas. Não acredito que conheci você, acaso do destino. Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho, pra me mostrar que não sou nada sem você. Roberta Miranda, são tantas coisas. Essa música, quando a Roberta lançou, foi a primeira vez, foi o primeiro disco dela, e a primeira vez que ela se apresentou em televisão foi no meu programa, um programa de televisão que eu apresentava aqui na TV Nacional, chamado Ao Som da Viola, né? Se vocês entrarem no YouTube, vocês vão ver lá uma entrevista que eu gravei com ela, que ela diz isso. 10 anos depois, ela voltou ao meu programa e disse: olha, o primeiro programa de televisão que eu fiz na vida foi o programa do Cleiton Aguiar, né? O bom da gente ficar velho é que a gente tem história pra contar. Abração dos meus amigos de Paraíso do Tocantins, que é a terra da minha amiga Zélia, esposa do Edelson Moura. Recebi uma notícia boa demais. O Rodrigo, lá da Líder FM de Paraíso, me informou que o nosso programa está no ar na Líder, né? E atingindo toda aquela região, Palmas, toda uma grande região. Um abraço para o meu amigo Pimenta, para todos os meus colegas da Líder FM de Paraíso e da Líder FM de Colinas do Tocantins, lá no quilômetro 1000 da Belém, Brasília, que também passa o nosso programa, graças a Deus, com um grande sucesso. Lançamento nacional, um novo jeito de levar a palavra de Deus. Shot Santo, Facebook e WhatsApp. Mas menino, o que tem de gente quebrando a cara com esse negócio de internet? E agora o negócio piorou de vez. Não é que o Facebook comprou o WhatsApp? Jesus! Se já tava difícil, irmão, agora piorou. O WhatsApp e o Facebook se juntou. Se já tava difícil, irmão, agora piorou. O WhatsApp e o Facebook comprou. Se já tava difícil, irmão, agora piorou. O WhatsApp e o Facebook se juntou. Se já tava difícil, irmão, agora piorou. O WhatsApp e o Facebook comprou. Não sou contra a ciência nem a tecnologia, quando usada para o bem da humanidade. Mas como servo de Deus não posso deixar me contaminar com tanta modernidade. Mas como servo de Deus não posso deixar me contaminar com tanta modernidade. Quando não é no Facebook, é no WhatsApp. O dia inteiro vai até de madrugada. Esquece Deus e esquece a família. E a sua vida tá ficando empoeirada. Só vive guardada. Não tem mais tempo pra nada. Não tem mais tempo pra nada. O Facebook e o WhatsApp tá tomando todo o seu tempo. Não tem mais tempo pra nada. Não tem mais tempo pra nada. Não tem mais tempo pra nada. O Facebook e o WhatsApp tá tomando todo o seu tempo. Não tem mais tempo pra nada.

mais ninguém. Eu voei nas asas do passado e você foi comigo, Kátia Silene, bilhetinho apaixonado. Pro Gilson Porto, ele curte o nosso programa pela Portal FM de Livramento de Nossa Senhora na Bahia. Gilson, um abração para você, um grande abraço aos nossos colegas da Portal FM e aos ouvintes de toda aquela região, né? Portal FM de Livramento de Nossa Senhora, bem ali no estado da Bahia. Eu vou atender mais um pedido da Bahia. A Bahia é impressionante, né? No tempo da Rádio Nacional, a Bahia respondia por grande parte das cartas, né? Porque o baiano é o povo que mais gosta de rádio que eu conheço, né? Eu fui casado 38 anos com uma baiana, né? Infelizmente Deus precisou dela e levou. E a família inteira é apaixonada por rádio, né? A Zina mora em Rio de Contas, na Bahia. Falou, Cleito, toca pra mim, Zina. Beijão pra você, muito obrigado. Um abração pra turma aí de Rio de Contas, na Bahia, que também curte a gente pela Portal FM. Os meus afilhados, Eliane e Samuel, você vai se arrepender. Você vai se arrepender com seu jeito de amar. Vai perder meus carinhos, vai chorar, vai chorar. Vai saber o que é sofrer, não vai me esquecer. Vai pedir pra eu voltar. Com seu jeito de amar, vai perder meus carinhos, vai chorar, vai chorar. Vai saber o que é sofrer, não vai me esquecer. Vai pedir pra voltar. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, você vai se arrepender. Para Jacirene Pereira, de Brasília, minha nova amiga do Facebook do perfil número 2. Jacirene, seja muito bem-vindo, um beijão para você, viu? Marcos e Beluti, Poeira da Lua. Meus pés estavam pulando calçadas, pulando as divisões das calçadas. Dois pés sozinhos e uma estrada. Dois pés chutando latas. Aí eles tropeçaram em você. Eles sinistro pensar em você. Você me beijou e eu voltei do espaço, com poeira da lua nos sapatos. Você me beijou e eu voltei do espaço, com poeira da lua nos sapatos. Meus pés estão pulando calçadas, pulando as divisões das calçadas. Dois pés sozinhos e uma estrada, dois pés chutando latas. Aí eles tropeçaram em você. Sapatos. Você me beijou e eu voltei do espaço, com poeira da lua nos sapatos. Você me beijou e eu voltei do espaço, com poeira da lua nos sapatos. Marcos Ibelucci, Poeira da Lua, pro meu conterrâneo Gilson Sucupira, lá do Coró, que chega para fazer parte do nosso Facebook do perfil número 2. Um abração para todos os meus conterrâneos, o pessoal daquela região, que agora está curtindo o programa Cleito Aguiar pela Super 95 FM de Coromandel, às 6 horas da manhã, 95,5. No próximo bloco, a dica do programa de hoje, Elvis não morreu. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O cantor Elvis Presley, que foi considerado por muita gente o maior cantor da história da música de todos os tempos, né? Ele tem uma legião tão grande de fãs que até hoje, depois da morte dele, já vendeu mais de 100 milhões de discos. Movimenta fortunas, né? Lá em Memphis, onde ele morava, na casa dele lá, né? O turismo que movimenta milhões de dólares. E uma grande parte dos seguidores acredita que Elvis não morreu. Infelizmente, eu vou ter que jogar um balde de água fria nos que acreditam nisso, porque na verdade o Elvis morreu mesmo. E quem foi o médico patologista que atendeu o Elvis, que fez autópsia nele, por incrível que pareça, é um mineiro chamado Dr. Raul Lamin, né? Ele foi formado em 1970 pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, e foi ele quem fez autópsia do corpo do músico. Ele foi aprovado em concurso promovido pela Embaixada Americana e era residente sênior em patologia do Baptist Memorial Hospital de Memphis, em Tennessee, nos Estados Unidos. Ele fazia mais ou menos 4 plantões por ano na especialidade. O primeiro deles foi exatamente no dia 16 de agosto de 1977, dia em que Elvis Presley morreu aos 42 anos. Ele diz, eram aproximadamente 16 horas, já estava indo pegar o bip para assumir o plotão noturno em casa, conta ele. Naquele instante, ele percebeu um burburinho diferente em um dos acessos do hospital, vinculado à Universidade do Estado de Tennessee. Ele pensou tratar-se de algum caso de rotina, até ser comunicado que Elvis Presley, morador de Memphis desde 1948, havia morrido. Ele diz assim: pensei que fosse brincadeira, mas o corpo já estava na mesa da necropsia. O mineiro então entrou em contato com o staff do hospital e ele e o médico Thomas McShane iniciaram os procedimentos. Nós abrimos o corpo completamente e examinamos todos os órgãos, descreve o professor. Ele morreu asfixiado, garante o patologista mineiro. Explica que sinais detectados no corpo levaram a esta conclusão. Entre eles, cianose da cintura para cima e boca entreaberta com a língua de fora. Elvis Presley foi encontrado com o rosto voltado para o chão, sob o carpete do banheiro da mansão Graceland, atualmente o segundo ponto turístico mais visitado dos Estados Unidos, atrás apenas da Casa Branca. O Dr. Lamin lembra que Elvis Presley usava soníferos e provavelmente teria abusado dos remédios. As drogas para dormir entreagem entre si. Algumas levam a sono profundo. Ele ressalva que o músico viajou mais de 9 meses seguido em turnê e, segundo consta, ele estava cansado e deprimido. Já estava doente e chegou a ser hospitalizado em 73, 75 e 77. Dr. Lamin faz uma observação importante, que eu sempre ouvi dizer que ele morreu por overdose de drogas, né? Dr. Lamin diz que condena qualquer especulação que atribua a morte do cantor pelo uso de drogas ilícitas. Ele tomava medicamentos, ele nunca fez uso desse tipo de drogas, né? Eu vi os registros médicos. Então tá aí, né? Um mineiro, chamado Dr. Lamin, né, que foi quem fez a autópsia, e infelizmente eu tenho que dizer para os seus milhões de fãs que Elvis Presley morreu. Eu vou atender um pedido aqui, cadê o papilim? O Renato Monteiro, de Itarana, no Espírito Santo, ele curte o nosso programa pela Itamix FM. Cleito, muito obrigado por ter me aceito no Face, queria que você tocasse essa música. Renato, um abração para você, você pediu, eu vou trazer. Elias Wagner, É Assim Que Eu Amo. Boca desenhada em meu corpo, um fogo fumegante que me invade a alma. Eu perco até a calma se você me abraça. E quando me amassa, me tira do chão. E quando a luz se apaga e a porta se fecha, o escuro desse quarto parece fluir. A força do amor em frases e sussurros. Nesse quarto escuro rola emoção. Nossos corpos suados e tantos desejos. Me enrosco em teus cabelos, me afogo em teus beijos. Me sinto teu dono. Um animal feroz em busca da presa, que morde, fere, ataca, agarra com firmeza. É assim que eu amo. É assim que eu amo. Eu te amo. A luz se apaga e a porta se fecha. O escuro desse quarto parece fluir. A força do amor em frases e sussurros. E nesse quarto escuro rola emoção. Nossos corpos suados e tantos desejos. Me enrosco em teus cabelos, me afogo em teus beijos. Me sinto animal feroz em busca da presa, que morde, fere, ataca, agarra com firmeza. É assim que eu amo. É assim que eu amo. Eu te amo.

cansar. Leão Carreira e Zé Paulo, Porta do Mundo, para Ivanique Duda, de Jaboatão dos Guararapes, lá em Pernambuco, chegando para fazer parte do nosso Facebook do perfil número 2. Um grande abraço. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Essa música é uma das minhas preferidas. Ele mesmo canta em duas vozes, Luz de Minha Alma. Não me abandones, luz de minha alma, que vale a vida sem teu amor. Amarga hora desta partida, na despedida choro de dor. Adeus, criança, menina grande, levas a alma de um sonhador. Eu reconheço a minha culpa, te abandonei, te judiei, te fiz sofrer. Mas hoje sei quanto te amo e que sozinho não compensa nem viver. Da noite de amargura, a mente vaga na amplidão. E amanhã, por essas horas, onde andará meu coração? Talvez amando a outro alguém, enquanto eu morro na solidão. Eu reconheço a minha culpa, te abandonei, te judiei, te fiz sofrer. Mas hoje sei quanto te amo e que sozinho não compensa nem viver. Relembrando Goiá, ele mesmo cantou Luz de Minha Alma para minha amiga Maristela Rezende, minha conterrânea de Coromandel, ligadinha na Super 95 FM, curtindo o programa Cleiton Aguiar e o programa Meu Coró. Maristela agora faz parte do nosso Facebook do perfil número 2. Beijão para você, viu, Maristela? Grande abraço, um abraço pro Camilo, pro João Henrique, pro Paulo Henrique, pro Pedro, pra Lúcia, pra Turma Boa, o Miozão, Zé Pretinho, lá na Limoeiro da Samambaia, lá em Minas Gerais, em Guardamó e em Santo Antônio do Rio Verde. A frase irretocável do programa de hoje é da sabedoria popular. Quando a gente erra, a crítica vem a jato. Quando a gente acerta, o elogio vem de jegue. Isso é a verdade, né? Quando a gente erra, a crítica vem a jato. Quando a gente acerta, o elogio vem de jegue. Isso quando vem. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a banda Talagaço. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você que me acompanha no rádio todo dia pode me assistir também na televisão. Eu apresento no horário nobre da televisão brasileira às 10 horas da noite o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar. Você pode me assistir nas mais de 200 cidades que já têm a imagem local da Rede Brasil de televisão e também pelo canal 1 da TV Oi, canal 13 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC pelas parabólicas e no site rbtv.com.br. todo domingo, 10 da noite. E nesse domingo, eu tenho duas entrevistas interessantes. Eu vou conversar com o presidente da Federação Brasiliense de Futebol, Josafá Dantas, para ele explicar por que Brasília tem dois grandes estádios e o futebol não deslancha. E vou conversar também com o pastor Wilker e o Xote Santo, uma história humana maravilhosa que eu quero convidá-lo para assistir. Domingo, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de televisão às 10 horas da noite. E pela manhã, 9:30 da manhã, meu amigo Bruno César apresenta Meu Reino Encantado. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a banda Talagaço, Missão Impossível. É missão impossível escapar dessa mulher. Não larga do meu pé, não me deixa curtir. Deve ter parte no FBI. Já tentei, não consigo, não dá pra fugir. Essa mulher só pode ser louca. Tudo que eu faço ela tem atrás. Não tenho sossego em nenhum lugar. Sempre que ela tá eu tenho que escapar. Se eu saio cedo ela já tá lá. Eu saio mais tarde ela acabou de chegar. Saio de fininho ela já me viu. Se eu não saio, ela também não saiu. Ela é detetive, do tipo espião. E eu agente secreto, tentando escapar dessa vilã. É missão impossível escapar dessa mulher. Não larga do meu pé, não me deixa curtir. Deve ter parte no FD. Já tentei, não consigo, não dá pra fugir. É missão impossível escapar dessa mulher. Não larga do meu pé, não me deixa curtir. Deve ter parte no FD. Já tentei, não consigo, não dá pra fugir. Simbora, sanfona, vem com o Talagaço. Essa mulher só pode ser louca. Tudo que eu faço ela vem atrás. Não tenho sossego em nenhum lugar. Sempre que ela tá eu tenho que escapar. Se eu saio cedo ela já tá lá. Eu saio mais tarde ela acabou de chegar. Saiu de fininho ela já me viu. Se eu não saio ela também não saiu. Ela é detetive, um tipo espião. E o agente secreto, tentando escapar dessa vilã. É missão impossível escapar dessa mulher. Não larga do meu pé, não me deixa curtir. Deve ter parte no FD. Já tentei, não consigo, não dá pra fugir. É missão impossível escapar dessa mulher. Não larga do meu pé, não me deixa curtir. Deve ter parte no FD. Já tentei, não consigo, não dá pra fugir. É missão impossível. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Talagaço, Missão Impossível. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado já para a sala de aula. Vocês vão ter uma chance de ter três professores juntos hoje. A Faculdade da Música apresenta os mestres Chitãozinho e Xororó e Zé Ramalho, Sinônimos. Leva pra saber que o sinônimo de amar é sofrer. No aroma de amores pode haver espinhos. É como ter mulheres e milhões e ser sozinho. Na solidão de casa,